São Paulina, que é Catara. Pelo menos pelo número, esse deve ser o Catara. E aquele pequenininho lá na grande área será o Berasa. Bola para Fifi. Fifi recolhe, perde para Vitor. O Alfredo vai verificar exatamente se aquele lá é o Catara ou é o Berasa. Vamos verificando, bola para a direita, vem para a direção de Silvio. Silvio perde para Fifi. Vem de Fifi, bola para Henrique, arremessa para fora. Arremessou para fora o balão. Alô, Sinésio. O rapaz a que eu me refiro, o Catara, tem o número 9 às costas. Se ele é 9, ele é o centroavante. Bola arremessada, vai para Vitor. Vitor para frente, cabeceia Valdir. Vem de Valdir para Vitor, fala Geraldo. Mossoró informa, empatada a partida no Maracanã. Pinga para os cariocas, 1 para os cariocas, 1 para os mineiros. Ah, quer dizer que estava 1 a 0. E você então inaugurou tardiamente o marcador, hein? A questão é que eu chamei Sinésio, mas não atendiam do estádio. Mas você disse que tinha sido inaugurado o marcador. Ora, o segundo gol não inaugura, pode reinaugurar, inaugurar outra vez. A questão é que eu não havia ainda informado o primeiro, foi isso. Bola movimentada, vai para a direção de canhoteiro, vai invadindo a área, emendou, bateu em Nicanor, vai para a beirada, cabeceia, agarra bem Nicanor. Boa descida por intermédio do ataque São Paulino, numa bola que Berasa fuzilou. Nicanor agarrou, depois veio para o cabeceio, ele dominou outra vez. Desce o São Paulo, corta Valdir. Vem de Valdir o balão para Alfredo. Alfredo perde, vai Jansen, entra bem na jogada. Mas perde para Maneca, Maneca para Vitor. Vitor recolhe, desce para meia cancha, já na intermediária contrária. Promove para a direção de Silvio, deixa para Berasa. Eis lá o número 9 do São Paulo caminhando, tenta a invasão. Perde para Joy. Joy para Jansen. Entra, porém, sobre a bola Ferrari, o zagueiro do São Paulo, e atrasa para o seu arqueiro Poi. Este é o mês das super ofertas do Paraíso dos Móveis. Paraíso dos Móveis, 13 de maio, 229, comemorando o seu quarto aniversário. A peça ri e o diamante chora, porque a dureza está boa com a cementação e têmpera de Carlo Tancini e Companhia Limitada. Mossoró informa o placar pela publicidade e cultura. Já nos encontramos na segunda etapa. 5 minutos de jogo. 2 para o Guarani, 1 para São Paulo. Arma-se Benê no centro da cancha, vai descendo bem, é um bom jogador o Benê. Bola para a esquerda com Jansen. Jansen devolve para Benê. Vai tentando a penetração para a grande área, invadiu. Passou bem para Vila-Lobos. Vila-Lobos vai emendar, emendou, bateu em Ferrari, foi para Friaça, cabeceia para a área. Não há ninguém colocado. Uma belíssima observação do Alfredo. Friaça soltando a bola com muita rapidez. Parece com medo da responsabilidade. Se parasse a bola, estaria com uma boa produção. Alô, Sinésio. Uma observação feliz do Alfredo Orlando. Fale, Geraldo. Mossoró informa, termina a primeira etapa em Parque Antártica. 2 para os paulistas, 1 para o Pernambuco. Bola movimentada, vem para a direção de Vila-Lobos, este põe para fora. Rádio Publicidade e Cultura de Campinas, São Paulo, Brasil, falando diretamente do estádio do Guarani. Mossoró informando o placar. 6 minutos e meio da segunda etapa. 2 a 1. O Guarani ganhando o jogo. E ganha bem. Bola para a direção da área do São Paulo. Vem Ferrari, atrasa para Alfredo. Alfredo para Maneca, bem atrasado Maneca. Vem Joy. Perdeu a Riberto. Riberto para Alfredo. Em câmara lenta, dançando valsa para o ataque. Valdir cabeceia contra Berasa. Bola que vem para Antônio Rosa. Antônio Rosa perde para Valdir. Valdir vai recolhendo, tenta dar para a esquerda. Perdeu o balão, vai para Henrique. Henrique perdendo para Silvio. Silvio recolhendo à extrema direita, tenta para Maneca. Maneca perde para Joy. Joy para Jansen. Jansen tenta a invasão. Vem Vitor sobre ele. É Jansen ainda dando duro na jogada. Vai contra a bola e acaba saindo pela linha de fundo. É mesmo tiro de meta. A torcida reclama, mas a derradeira tocada no balão foi por intermédio do ponta esquerda Jansen do Guarani. A peça ri e o diamante chora, porque a dureza está boa com a cementação e têmpera de Carlo Tancini e Companhia Limitada. No meio do gramado, Alfredo lutando contra Benê. Vai saindo Antônio Rosa. Para o ataque, ele tenta ao centroavante Catara. Perdeu o balão numa falta cometida por intermédio de Valdir. Marcou o senhor Casimiro Gomes. No meio do gramado vai ser movimentado então a redonda. tome a sua Mossoró no Bar Rosário. Mossoró preta, boa, gostosa. Mossoró, a melhor cerveja preta do mundo. Alfredo, agitando o pé, deu para canhoteiro no meio do gramado, vai tentando a passagem por dois contrários, sofreu falta. Dijoy já marcou. É mais ou menos na linha média do Guarani. Vai ser cobrada por intermédio do próprio canhoteiro. Os jogadores provavelmente farão barreira, embora seja muito longe. É uma barreira dispersa, estando o canhoteiro próximo da redonda para executar a sua cobrança. Vai canhoteiro, faz um passe para Alfredo, Alfredo recolheu, vai emendar para o arco, demora-se bastante, para a ponta esquerda, para a beirada, virou, emendou, bola rasteira, trava bem Dalmo, vai com um domínio de bola perfeito, bola para Friaça, Friaça para Dalmo, com calma, recolheu o zagueiro, pode fazer o centro para Benê, é inteligente o Benê, sabe desfrutar bem uma fuga, grande jogador o Benê, invadiu a área, centrou para Vila-Lobos, gol de Vila-Lobos, extraordinária jogada do Benê, inteligente, brilhante, quando ele viu o Dalmo pegar a bola, ele procurou um ângulo de recebimento da redonda, caminhou para o ataque e deu a Vila-Lobos com um único trabalho, marcar o gol. Eis aí uma resposta aos céticos, aos descrentes, que não vem impedido, não marca o bandeirinha. Carlinhos avança, entra para a área, suspendeu na frente em direção de Titi. A rua judicial.